Se entrega. Deixa de lado o que você está fazendo agora e somente adore Jesus. Vamos dizer que Ele é grande, santo, poderoso. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o trono toda a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria, meu Deus. És o caminho distante do mundo. Oh. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, seu coração bater ao meu. Mais uma vez. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Seu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria, Deus meu. És o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Eu poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. E vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, seu coração bater o meu. Igual as primeiras obras, os primeiros dias de adoração, de comunhão, como tudo começou, como tudo começou. E aqui chegou aquele que começou. A primeira obra é perfeito, é grande, e Ele vai completar.